descanso semanal é um sagrado direito de todo trabalhador e as férias do mesmo jeito. 30 dias de descanso depois que completa um ano, essa recompensa existe para todo ser humano. As férias para a saúde só podem fazer o bem, só se vende até 10 dias das férias que você tem. Quartel do Trabalho, Cultura Popular e Cidadania. A Matra 13, Tribunal do Trabalho da Paraíba.